Mais um dia acordar sem nada. Mais um dia sem nada pra fazer. Mas nada a pensar, só em fazer besteira, mente vazia. Logo cedo, o dia inteiro, por brincadeira, desacordado da vida alheia. Mas agora sou quem sou, mais um servo de Yoshua que não quer saber. Sou um guerreiro de magia que não quer sofrer, que não quer saber por brincadeira. Agora sim, quer saber o que me importa agora? É ser servo de Yoshua, junto com meus irmãos, todos unidos numa só palavra. Louvando, rimando com Ia, abrindo nossas mentes para aliviar a dor que vem lá de dentro. Coisa amarga, salgada, que quero ser lavado. Tudo que é de hipócrita. E você, brother, não fica aí parado, não. Jogado pros cantos, sofrendo até demais. Sem nada, mais nada pra fazer, mais nada a pensar. Só em fazer besteira, mas só há uma saída desse desespero todo. Ser servo de Yoshua, Hamashia. Sou que sou, servo de Yoshua. Sou que sou, guerreiro de Mashiach. Sou que sou, servo de Yoshua. Sou que sou, guerreiro de Mashiach. Sou que sou, servo de Yoshua. Sou que sou, guerreiro de Mashiach. Sou que sou, servo de Yoshua. Sou que sou, guerreiro de Mashiach. Sede de justiça tenho com este povo, desmascarando a mentira que prevalece. JC não é a salvação, não é o Adonai deste povo. Mas não há muito que eu possa fazer para que vocês possam acreditar em mim. Mas tá lá no livro da vida que é o Shua. É o Adonai, JC não é a solução, mas sim Yoshua é a questão maior nesta terra. Não há quem o invoque, não há quem o desperte e detenha para sua salvação da face. Mentirosa, culpade, não culpo vocês por não saberem a verdade. Pessoas só pensam em fazer com que seu povo se perde, com que seu povo se erre e se esquece do seu nome pela vida eterna. Como seus pais se esqueceram de mim, por quem? Por causa desses profetas mentirosos, malditos, malcriados, que só pensam em fazer o mal. É carne, mas só passa de carne de quarta categoria, que nem os porcos comem. Mas aqui estou com essa rapaziada de responsa, na humildade, na fé, para falar a verdade, fazer o bem sem tirar ninguém. Não patifaria não, mas sim ou viveria com o espírito do Mashiach. O espírito da verdade. Sou servo de Yoshua. Sou que sou, guerreiro de Mashiach. Sou que sou, servo de Yoshua. Sou que sou, guerreiro de Mashiach. Sou que sou, servo de Yoshua. Sou que sou, guerreiro de Mashiach. Sou que sou, servo de Yoshua. Sou que sou, guerreiro de Mashiach. Ia é luz, é ordem, da preferência, da disciplina. E com ele não pode habitar o erro. E assim que você começar a confiar em você mesmo, saberá como se deve viver e agir com Ia. Confiando e servindo a ele, ele será sua luz, sua salvação. Suas humildes súplicas serão ouvidas, vividas, compreendidas por você. Se você fizer o que é certo e o que é correto, você não pode negar. Mas certo que sou servo de Yoshua, sou guerreiro de Mashiach. Sem negativismo, rapaziada, sem negativismo. Sou que sou, servo de Yoshua. Sou que sou, guerreiro de Mashiach. Sou que sou, servo de Yoshua. Sou que sou, guerreiro de Mashiach. Sou que sou, servo de Yoshua. Sou que sou, guerreiro de Mashiach. Sou que sou, servo de Yoshua. Sou que sou, guerreiro de Mashiach. Servo de Yoshua. Sou que sou, guerreiro de Mashiach. Sou que sou, servo de Yoshua. Sou que sou, guerreiro de Mashiach. Sou que sou, servo de Yoshua. Sou que sou, guerreiro de Mashiach. Sou que sou, servo de Yoshua. Sou que sou, guerreiro de Mashiach.